Lição 19. Conduzir. 1. Verleih, Vermietung, Miete. O aluguer. PKW. O automóvel. Kategorie. A categoria. Versicherung. O seguro. Etwas anderes. Outra coisa. Pass. O passaporte. Personalausweis. O bilhete de identidade. Führerschein. A carta de condução. Unterschreiben. Assinar. Kreditkarte. O cartão de crédito. Documento. O documento. Sowie. Bem como. Landkarte. O mapa. Landstraße. A estrada. Kennzeichen. A matrícula. Gute Reise. Boa viagem. 2. Cheque. O cheque. Am Schluss, am Ende. No final.